Que momento! Primeiro Drops da Vigília de 2022, começando em grande estilo aqui para você. E como ficamos um bom tempo sem encher os seus ouvidos com as nossas notícias, se prepara porque tem muita coisa para a gente contar. Roda a vinheta. Olá, caros ouvintes! Eu sou a Bruna Monteiro e volto aqui para te trazer muitas notícias. Hoje vamos falar sobre o Globo de Ouro, a Filha Perdida, tem muita coisa. E ao meu lado, novamente ela, minha colega e amiga, sempre amiga, Bruna Pacheco. Olá, Bruna! Olá, ouvintes! Feliz 2022! Uhul. 2022 que a gente vai ter muita novidade aqui na Vigília. Então, cola, pode vir. Que esse ano tem. Ai, muito feliz em estar junto da Vigília já todo esse tempo, em poder acompanhar, né, cada vitória, cada passo que a gente dá, assim como o Drops foi no final do ano passado, que a gente trouxe aqui pra galera, mais uma forma de trazer conteúdo, informação, enfim, vou me emocionar e vamos falar de conteúdo. E vai ter, gente, uma novidade que vocês não conseguem imaginar, mas teremos, eu acho que até semana que vem a gente já vai poder falar disso. Suspense, aí é o gatilho mental para vocês acompanharem no próximo episódio, né, gente? Tem que conferir, exatamente. Tem que acompanhar as redes sociais para saber o que, que tá rolando. Não é só chegar aqui e play, sabe? Tem que ter o todo. Que é multiplataforma. É, omnichannel, todos os channels. Isso. E vamos começar de crítica. A Pacheco aqui conferiu um novo longa com a maravilhosa Olivia Colman, uma das intérpretes da nossa rainha Elizabeth in The Crown. A Filha Perdida já está no catálogo da Netflix e é a adaptação de uma obra de Helena Ferrante. O que achou do filme, amiga? Então, como a gente falou, né, a crítica... Ou vamos falar que a crítica está lá na Vigília. E eu vou adiantar para vocês que eu quero que vocês leiam a minha crítica, tá? Pode assistir o filme e ler a crítica depois, pode ler a crítica antes e assistir o filme depois. Porque, assim, uma coisa complementa a outra, modéstia à parte. Eu não tô perigosa, mas enfim. Eu adoro a Olivia Colman, eu acho ela maravilhosa. Eu amei as temporadas dela como Rainha Elizabeth. E eu gosto particularmente de tudo que ela faz. E a Filha Perdida, eu vou dizer que quando eu dei o play, eu tenho livros da Helena Ferrante aqui em casa, mas esse específico eu não tinha lido. Então eu não sabia o que esperar. E quando eu dei o play, eu vou dizer que eu esperava uma coisa, na crítica eu conto isso, eu achei que ia ser tipo um caso criminal, mas eu fui surpreendida por um debate profundo sobre feminismo, sobre maternidade compulsória. Assim, tem filmes que eu digo que são para mulheres, né? E esse é um filme, assim, que... A gente que é mulher entende, eu não sou mãe, não, é o meu lugar de fala ainda, mas mesmo assim, como mulher, acho que a gente aprende muito nesse filme e vê muitas questões, assim, que a gente vê, tipo, a mãe da gente passando, essa questão de ser mulher e ter uma carreira, de ser uma mulher que pode até amar seus filhos, mas às vezes se arrepende. E eu vou dizer que Dakota Johnson está no seu auge neste filme. Eu que já critiquei muito Dakota Johnson na Vigília Nerd, podem ler em meus textos de 50 tons, eu achava a atuação dela muito fraca. Ela tá surpreendente, hein? Tem gente que acho que não vai conseguir nem identificar quem é ela. E o elenco todo é muito bom, apesar dele não ser um elenco muito conhecido, assim. Mas ele é bem coeso, é bem interessante. E se passa numa ilha grega. Então, belíssimas paisagens. Ai, já quero muito, muito, muito assistir. Já tá na minha lista. De repente, semana que vem, eu já comento, já dou meus centavinhos aqui sobre o filme. Lembrem que a crítica completa aqui da obra tá em vigilianerd.com.br. E agora vamos falar sobre um evento muito legal que acontece aqui em Porto Alegre essa semana. O Cine Rock acontece no Auditório Araújo Viana, agora em 11, 12 e 13 de janeiro, misturando rock com cinema. Algumas das coisas que a gente mais ama, né? A iniciativa é uma parceria da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul e da Opinião Produtora. E para ficar ainda melhor, a minha colega aqui, meu Deus, pessoal, ela vai inclusive apresentar o momento do evento. Como assim, amiga? Até agora não entendi. Acho que não caiu a ficha, mas é isso, eu vou subir no palco do Araújo Viana E eu tô muito feliz em anunciar que eu vou participar desse evento incrível. Eu vou apresentar a atração das 18h30 do dia 13, quinta-feira, que conta com uma sessão de Yesterday, de Danny Boyle. E em seguida, às 20h30, a gente vai ter um show The Beatles no acordeon. E a noite continua, porque nesse mesmo dia ainda tem a sessão de O Homem que Copiava, de Jorge Furtado, e o show da banda Ultraman. Nossa, muito, muito, muito show. Eu vou estar lá acompanhando, aplaudindo a minha amiga, gente, fazendo muitos stories, acompanhando as nossas redes sociais. Nosso Instagram vai estar bombando com esse evento. Que, assim, é muito legal a gente estar vendo esses movimentos acontecendo, esses eventos retomando, o pessoal se movendo pela cultura, né? E a gente ter aqui, realmente, a galera da cultura, que faz a cultura nesses momentos, como a Bruna, nossa colega que vocês conhecem da Vigília, agora subindo ao palco para apresentar esse momento. Então, assim, sempre que possível, confiram, assim, né, esses eventos, esses momentos que são tão importantes nas nossas cidades, na nossa região. E eu quero deixar já uma novidade da Vigília aqui, que ainda não foi pro ar, mas nas sextas-feiras, a partir dessa sexta-feira, teremos uma agenda cultural das coisas mais legais que vão acontecer em Porto Alegre e na região, porque, como vocês sabem, a Vigília Nerd é o maior portal de cultura geek e nerd do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, se você é gaúcho, cola na gente nas sextas-feiras, porque você vai saber o cinema legal para pegar, um evento gratuito que está rolando na cidade, uma exposição bacana, e tudo isso vai estar lá. Então, confiram. Se você não é gaúcho, assim, te programa e pega um avião para vir aqui conferir os rolês, entendeu? Não, e tem outra novidade para os não gaúchos. Hoje tá bom. Até essa aí, nem a Bruna sabia dessa última novidade. Ai, meu Deus, em primeira mão. Porque a gente vai ter uma agenda de estreias e de dicas para o final de semana também. Então, assim, ó, não sou gaúcho, mas quero curtir as dicas da Vigília, teremos a agenda de estreias também nas sextas-feiras. Então, sexta é dia de colar na Vigília. Muito bom, adorei. Eu vou precisar, inclusive, porque eu só sei que as coisas acontecem por causa da Vigília. Se eu não estivesse na Vigília, eu seria 100% desinformado. Então, né, acompanhe. Algumas tristes notícias para o mundo da TV e do cinema. Sidney Poitier, o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor ator, faleceu aos 94 anos na sexta-feira, dia 7 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores das Bahamas, Fred Mitchell, que confirmou o falecimento, segundo o The New York Post. A causa da morte não foi divulgada. Poitier venceu o Oscar em 1964 pelo filme Uma Voz nas Sombras e era o vencedor mais velho da categoria. Seu primeiro papel no cinema foi o filme O Ódio é Cego, em 1950. Em 1958, Sidney foi o primeiro homem negro a ser indicado ao Oscar de melhor ator por Acorrentados. Outra triste perda que tivemos foi de Bob Saget, ator e comediante que faleceu aos 65 anos nesse final de semana. É muito jovem, né, gente? Conhecido por seus papéis em Full House, como o Danny, o pai das três garotinhas doidas lá, e como em How I Met Your Mother, como narrador barra voz do futuro do Ted, o ator foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site TMZ. Infelizmente, não paramos por aí. Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, faleceu aos 61 anos na segunda-feira, dia 10 de janeiro, em São Paulo. O ator e humorista estava com câncer. Batoré participou durante anos do humorístico A Praça é Nossa e interpretou o delegado Queiroz em Velho Chico, da Rede Globo. O ator morreu na unidade de pronto atendimento na UPA de Pirituba, na zona norte da capital paulista. Ai, gente, muito triste tudo isso, mas vamos falar sobre outra coisa agora para dar uma animada, ok? Sem o eventual glamour e badalação e com a imagem mundialmente arranhada por acusações de abuso e racismo, o Globo de Ouro resolveu divulgar no domingo, dia 9 de janeiro, os vencedores da edição 2022. O evento fechado apenas foi atualizando o público via redes sociais. Os destaques ficaram para o filme da Netflix, Ataque dos Cães, e a série da HBO, Succession. Vamos num bate-volta para falar sobre os vencedores, amiga? Bora! Melhor filme, drama, Ataque dos Cães, Netflix. Melhor direção, filme, Jane Campion por Ataque dos Cães. Melhor ator em filme de drama, Will Smith por King Richard, Criando Campeãs. Vale comentar que esse do King Richard já está disponível no HBO Max. E, A crítica estará a partir de amanhã na Vigília Nerd. Ó, muito bem. Então, amanhã, na verdade, já vai ter sido ontem, então já vai estar no site para vocês verem. Confira! Confira! Melhor atriz em filme, drama, Nicole Kidman por Being the Ricardos. Melhor filme, comédia musical em Amor Sublime Amor, que está na Vigília Nerd, a crítica. Melhor ator em filme, comédia musical para Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, que também tem crítica. E eu vou falar depois também, que a crítica foi feita pelo Robson e eu assisti, eu quero falar sobre o filme lá no final do nosso bloco de dicas e não dicas. Fica calma. Ai, meu Deus. Melhor atriz em filme, comédia musical em Rachel Zegler por Amor Sublime Amor. Melhor ator coadjuvante em filme, Cody Smith McPhee por Ataque dos Cães. Melhor atriz coadjuvante em filme por Ariana DeBose por Amor Sublime Amor. Melhor roteiro em filme para Kenneth Branagh por Belfast. Melhor trilha sonora em filme, Hans Zimmer por Duna. Essa aí era, não tinha páreo, né? Se o Hans Zimmer tá no páreo, não tem pra ninguém. Não tem, é tipo a Meryl Streep. Ah, eu agora. Viajei. Melhor canção original em filme para No Time to Die, da Billie Eilish, em 007, Sem Tempo para Morrer. Melhor filme estrangeiro, Drive My Car. Melhor filme de animação, Encanto. E eu vou falar sobre esse filme depois. Melhor série de TV, drama, Succession. Melhor ator em série de TV, drama, para Jeremy Strong, por Succession também. Melhor atriz em série de TV, drama, MJ Rodrigues, por Pose. Muito show essa conquista. Melhor série de TV, comédia musical, para Rex. Melhor ator em série de TV, comédia musical, Jason Sudeikis, por Ted Lasso. Melhor atriz em série de TV, comédia musical, Jean Smart, também de Rex. Melhor série limitada, série antológica ou telefilme. Telefilme é muito bom, né? É muito bom. The Underground Railroad. Melhor ator em série limitada, série antológica ou telefilme, Michael Keaton por Dope Sick. Michael Keaton é outro que ganha tudo, né? É, impressionante. Sempre. Melhor atriz em série limitada, série antológica ou telefilme, Kate Winslet por Mare of Easttown. Melhor ator coadjuvante em TV para Oh Young-soo por Round 6. Melhor atriz coadjuvante em TV, Sarah Snook por Succession. Spencer, o filme que vai contar a história de Lady Di, vivida por Kristen Stewart, teve sua data de estreia alterada mais uma vez. Poxa vida, cara. Gente, se decidam quando é que vão botar esse filme no ar. Né? Dirigido por Pablo Larraín, o longa chega aos cinemas brasileiros dia 27 de janeiro. Antes, ele estava previsto para dia 3 de fevereiro, que aqui no Brasil coincide com a semana do carnaval. Até desconfiei que poderia ser isso, né? Porque é que vai no cinema no carnaval. Não é mesmo? Com o roteiro de Steven Knight, de Peaky Blinders, Spencer narra o que pode ter acontecido no último Natal que a princesa Diana passou com o príncipe Charles, Jack Fartin, e a família real antes do divórcio. E acho muito legal pontuar aqui que Spencer e a nova temporada de The Crown vão falar da mesma época. Eu tô muito feliz por essa rinha de produções sobre a família real. Adoro! Uma das séries mais aguardadas da Netflix vai retornar este ano, justamente o que a gente estava falando, né? A quinta temporada de The Crown chega em novembro de 2022 e a nova intérprete da Rainha Elizabeth II será Imelda Staunton, a fofíssima, queridíssima Dolores Umbridge da saga Harry Potter. Sabe que eu reassisti toda a saga Harry Potter agora nas férias? E essa mulher me dá uma raiva! Acho que eu nunca olhei tudo assim, um atrás do outro. Sério? E eu tenho... Inclusive, eu vou fazer uma reclamação aqui, Robson. Arroba Robson. Que os meus Blu-ray de Harry Potter estão na tua casa há uns 5 anos já. Nunca me devolveu. Ó a treta aqui, ó. Já tô sendo reality show de tretas da Vigília. Mas, né, pessoal, agora, finalmente, a conquista dos fãs, toda a saga Harry Potter tá disponível na HBO Max. Foi a grande luta da Netflix, que nunca conseguiu colocar todos os filmes de uma vez. E agora a HBO Max, né, como detentora dos direitos da Warner Bros., colocou todos os filmes e agora a gente também tem até o Reunion lá disponível. Eu ainda não assisti, porque... Se tu assistiu, porque a crítica foi a nossa primeira crítica do ano, gurizadas. Olha, na vigília foi este. É, eu ainda não assisti, não me dá muito spoilers, a gente pode falar isso depois lá no nosso quadro de dicas e não dicas, porque a ideia era reassistir todos os filmes para daí assistir o Reunion. Eu terminei a Relíquias da Morte parte 2 ontem à noite, e agora eu vou assistir hoje, provavelmente, o Reunion. É, eu não quero dar minha opinião sobre isso aqui. Ih, treta, treta, treta. Fala na vigília, minha opinião. Muito bem. Já disponível no catálogo do Prime Video no Brasil, Bar Doce Lar, adorei esse nome, adaptação do nome original de The Thunder Bar, é mais um filme competente e até certo ponto consistente na carreira de diretor do astro George Clooney. Depois do esquecível, super esquecível, O Céu da Meia-Noite, produzido para streaming concorrente, Netflix, e do esperto Suburbicon, Bem-vindo ao Paraíso, seu último filme que passou nos cinemas, ele investiu em um drama sobre amadurecimento de figuras paternas, tendo em Ty Sheridan e Ben Affleck seus pontos fortes. Bar Doce Lar, ou The Tender Bar. Eu gostei muito desse nome, cara. Muito bom, né? É um filme morno e sem grandes reviravoltas, mas bom o suficiente para valer seu play em um serviço de streaming. Se não é nada tão grandioso, pelo menos não entra na mediocridade dos telefilmes que os streamings estão se acostumando a entregar. O filme é baseado no roteiro de William Monahan, que adapta o livro de memórias homônimo de J.R. Moniger, que no filme vira J.R. McGeer, interpretado por Ty Sheridan, que é de Jogador Número 1 e X-Men Fênix Negra, na fase adulta e pelo estreante Daniel Ranieri na infância. Ah, apesar da boa apresentação dos dois, é no tio Charlie, vivido por Ben Affleck, que temos os pontos altos da trama. A crítica completa, escrita pelo nosso editor-chefe, Robson Nunes, você encontra em vigilianerd.com.br. Muito bem, agora vamos acelerar o passo com as rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Paulo Vieira confirmado para o BBB 22 no quadro Big Terapia. Onda Boa com Ivete, novo programa da HBO Max, tem trailer e data revelados. O conteúdo chega à plataforma em 20 de janeiro. Isso mesmo, Bruna. E a gente vai entrevistar a Ivete. Vai participar de uma entrevista coletiva com Ivete Sangalo na sexta-feira, no dia 14. Então, na semana que vem, a gente vai ter notícias sobre Ivete Sangalo. Muito bem. E a nova temporada de The Boys chega em 3 de junho no Prime Video. Boruto Naruto Next Generations chega à Netflix em 29 de janeiro. Live action dos Cavaleiros do Zodíaco ganha novas fotos de bastidores. Segunda temporada de One Punch Man está disponível na Netflix. Vovó Ninja com Glória Pires e Cleo ganha pôster. O filme ainda não tem data de estreia. Ai, gente, esse filme... Meu Eu tô Deus. Vendo que vai cair pra mim, pra fazer essa crítica aí. Sem dúvida, tu é setorista. É a minha se ralou. Queen of the Universe tem vitória brasileira. E a gente tem entrevista com a vitoriosa. Oh my God. Confiram, gente. Netflix confirma a segunda temporada de Rebelde e lança clipe de Sálvame. Queria dizer que, né, tá bombando demais essa nova temporada aí. Mas tu era rebelder? Porque eu não era rebelde. Eu não era, não era. Mas acho legal que eles estejam coisando isso aí. Coisando é bom, né? Não me veio nenhuma outra coisa. Coisando isso aí. Disney confirma estreia de Head, Crescer é uma Fera, diretamente no streaming em 11 de março. Fernando Fernandes é o novo apresentador do No Limite, e eu não sei quem é essa pessoa. Fernando Fernandes foi um participante de Big Brother, e ele ficou tetraplégico depois. E ele é um super vencedor de várias modalidades. Eu acho que é canoagem, para canoagem que ele faz. Que show. E é um cara muito legal. Eu já vi várias entrevistas dele no Domingo Espetacular. Que legal, vou pesquisar. Eu fiquei bem animada, porque eu não gostava do André Marques apresentando No Limite. Acho que Fernando Fernandes pode ser uma boa. Faz sentido daí, né? Sim, porque ele é um esportista, né? Exato. Achei bem legal. Show! Temporada de Verão, série nacional da Netflix, ganha trailer oficial. A obra estreia em 21 de janeiro. Dragon Ball Super estreia no Warner Channel em dois horários. Segunda temporada do anime Ultraman revela a data de estreia, 14 de abril. Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, My Hero Academia, Missão Mundial de Heróis, ganha novo trailer. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd, para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. Agora sim, o negócio vai ficar doido, porque temos que colocar em dia o nosso quadro de dicas e não dicas. O que, que tu conferiu nesse intervalo, nessas férias, nesse, sei lá, nesse intervalo aí? Ai, ai. É muito ruim, tu falou, quase nada. Como assim? Quase nada. Eu só vi coisas que eu resenhei para vigília. Ou seja, o primeiro, que é uma dica, é não olhe para cima. A crítica está lá em vigilianerd.com.br. Quero muito ver esse filme, tá dando o que falar, principalmente pelas comparações com a realidade brasileira, e não só brasileira também, mas mundial, né? É, me parece ser muito a questão de uma sátira e crítica e filmão. E eu falo isso lá na minha crítica. Então leiam, façam que nem vocês vão fazer na crítica da Helena Ferrante, leiam e depois vocês... ou assistam e leiam, ou leiam e assistam. Bom, eu assisti Tick Tick Boom, como eu comentei com vocês, que a gente já tinha falado aqui antes, eu acho que o Robson assistiu. E não sei, eu tava assim meio... Mas eu assisti, é muito, muito bom, né? Conta a história do Jonathan alguma coisa, agora eu não lembro. Que foi o escritor do musical Rent, que bombou muito na Broadway, é um grande musical super conhecido, e conta a história dele antes dele criar essa peça, né? Como aquela questão de artista fracassado até então, né? E é interpretado pelo Andrew Garfield, que entrega demais, demais, demais, demais, demais. Então, gostei muito. O que mais? Tu tem mais coisa aí? Eu tenho mais uma dica. Mais uma dica, tá. Lully, da Larissa Manoela, o novo filme da Larissa Manoela pra Netflix. Tá na minha crítica, é uma porcaria. Gente, sério, é horrível, a Larissa Manoela é péssima nesse filme, não sei, eu tô até agora tentando ver se ela é péssima na vida ou se ela é péssima nesse filme, mas é muito ruim. Uma vez eu assisti aquele Meus 15 Anos, na zoeira, foi uma zoeira não mesmo. Dá, não dá pra olhar, não, nem na zoeira, eu acho. Não dá. Bom, já que é não dica, eu vou continuar falando de algo que a gente falou lá no final do ano, que é o And Just Like That, né? A nova temporada de Sex and the City, que ainda não terminou, mas tá saindo episódios semanais, acho que agora só faltam dois. E conforme os episódios vão passando, vai sendo mais e mais e mais difícil de assistir essa porqueira. Ai, que bom, eu também achei isso. Nossa, eu tô assim, teve, eu fui assistir, eu acho que o último episódio que lançou, almoçando, eu desliguei no meio, não deu, levantei. Cara, nem terminei minha comida. Impressão, eu olhei, tipo, os dois primeiros, lembra, acho que falou isso. Sim. No último Dropstore. Uhum. Olhei os dois primeiros, daí eu, no meio tempo, que é um por semana, eu fui assistir um filme, porque eu pensei, cara, será que isso é muito ruim? E destoa do filme, daí eu lembrei porque deveria realmente ter acabado... Sex and the City. E assim, querendo ou não, era uma oportunidade de tentar fazer alguma coisa diferente. Eles estão tentando fazer alguma coisa diferente, só que tá saindo pela culatra. E podia ter sido algo para se adequar ao novo momento. Eu juro, depois que terminar, a gente vai ter que fazer um podcast, um vídeo, porque eu tenho muitas impressões, quase que episódio. Sim. Por episódio para fazer. Mas a minha principal é essa questão. Eu adoro Sex and the City, tá? Adoro até hoje mesmo, mesmo sendo meio datado. Eu comentei isso na outra vez, porque eu acho que é uma série muito importante para os anos 90, assim, sabe? Querendo ou não, muito progressista por ser mulheres protagonistas em tela, falando sobre sexo e bebendo pra caramba. Então, isso, as conquistas ali e muitos dos debates foram importantes, mesmo sendo problemática em vários aspectos, mas, poxa, do momento, né? É que nem a gente falou sobre Eduardo e Mônica, que daí agora, nesse novo momento, você tem que reinventar. A gente não quer mais do mesmo, a gente não quer a mesma Carrie, que é uma péssima amiga que faz a gente revirar os olhos por ser insuportável e inadequada, sabe? Então, não tá dando. Não. Mas agora, eu falei uma não dica que até me deixou aborrecida, vou falar sobre uma super dica, que é Encanto, a nova animação da Disney, que é eu muito amei. Fofa. Eu amei. Não falamos do Bruno. Lá a gente assistiu lá na praia com a família toda. A gente passava pela casa cantando as músicas, tudo muito bom. As músicas são tão boas em português. Depois a gente ouviu a trilha sonora em original, é muito boa também. E a protagonista ali, a Mirabel, é interpretada pela Stephanie Beatriz, a nossa Rosa Dias de Brooklyn Nine-Nine. Maravilhosa. Maravilhosa. É muito boa a animação. Eu amei. E é uma animação, acho que super inclusiva, né? Eu amei que volta e meia a gente tá no Twitter e mostra uma criancinha que se identificou com os personagens pra tirar foto do lado da TV. E eu sempre fico apaixonada por todas as crianças que se identificaram. Ai, sim, como é legal isso, né? É muito legal e traz, assim, tipo, várias questões bacanas, assim, sobre família. E a gente tem uma, agora, uma princesa Disney, basicamente, que ela é latina, ela é colombiana, ela usa óculos, sabe? E ela é super legal, descolada e poderosa. E ela não tem nenhum poder. Ela não tem nenhum poder e nem boyzinho. Então, e ela é perfeita. Não, nenhum boy. Não precisa. Só a irmã dela que tem boy e ela não gosta do boy da irmã. É. Maravilhoso. Muito bom. E agora também, eu acho que a minha última dica, eu comecei a assistir até hoje mesmo, almoçando, que tá disponível na HBO Max, cada vez eu falando sobre alguma outra questão da DC na HBO Max, que é o Batman Beyond, que é o Batman do futuro, né? Que a gente tem o Bruce Wayne velhão lá, e um outro carinha que assume o manto do Batman, que é uma animação muito boa. A gente já falou sobre Titã, sobre ali a animação do Batman nos anos 90, Liga da Justiça, e esse também com certeza é uma outra obra que vale conferir, que é muito boa, que dava na TV pra gente assistir, e que agora a gente pode assistir em ordem do início até o fim. Ai, fico feliz quando a gente fica feliz quando assiste algo, né? É, né? É tão bom. Tão bom. Enfim, mas é isso, eu não tive tempo para assistir basicamente nada. Eu acho que é que a gente assiste tanta coisa, vou explicar para a audiência, tá? É tanta coisa que a gente assiste, é tanto conteúdo que a gente consome, que às vezes a gente não quer consumir conteúdo. É, às vezes a gente prefere ficar, tipo, nas nossas comfort series ali, né? Ou filmes que a gente já sabe. Cara, que tá, mas eu vou te dizer que nem isso eu fiz, eu ficava em silêncio. Eu adoro o silêncio no final do dia, meu Deus do céu. Enfim, agora a gente já tá desabafando aqui pra galera. Acho que é isso, então. Bora a vinheta final aí. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um Drops da Vigília por aqui. Acesse vigilianerd.com.br. Nos acompanhe pelas redes sociais, como @vigilianerd. Por quê? Conta pra gente. Vigília não para! Uhul!